Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 26 de maio de 2019, uma linda manhã do outono brasileiro, e aqui estamos a postos, eu e Luiz Pessoa e o Guilherme, para mais uma vez começarmos um programa que nos faz tanto bem, faz bem também a você, eu tenho certeza, com textos e esclarecimentos muito interessantes acerca dessa maravilhosa doutrina. Muito bem, vocês sabem que temos uma página no Facebook que você pode acessar e ali encontrar um farto material onde você pode questionar, fazer sugestões e interagir mais com o nosso programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, nesse começo sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. É um livro maravilhoso, psicografado pelo Chico Xavier, lá na década de 30, em que o Emmanuel faz as suas respostas às muitas perguntas que foram feitas. Aliás, o livro foi psicografado em 1940. E hoje, considerando o que vamos estudar no livro O Céu e o Inferno, trouxemos algumas perguntas e respostas que pudessem, de alguma forma, criar um vínculo entre a pergunta, a resposta e o principal livro, que é O Céu e o Inferno, que vamos abordar daqui a pouco. E hoje eu trouxe a questão 110 do livro O Consolador, em que se pergunta a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Eu particularmente achei muito interessante esse texto, essa resposta, porque ele dá um destaque ao lar, que ao longo de algum tempo vem se descaracterizando e criando embaraços muitas vezes para a educação da criança dentro do lar. Fundamental a presença do pai, fundamental a presença da mãe, fundamental a presença do exemplo. Como diz Emmanuel, é só no lar que se edifica o homem, O cidadão é feito muitas vezes na universidade, mas o homem nasce dentro do lar, através do exemplo, naquele clima familiar, naquele sentimento em que ele pode crescer, se instruir, aprender e se educar. Então, essa seria a primeira mensagem de hoje. E a segunda mensagem, como exercício de reflexão, eu trago a vocês uma página do livro Emmanuel, que é o quinto livro de Chico Xavier, psicografado esse, em 1937. E o Emmanuel ali traz que o Espiritismo veio cristianizar essas religiões. E aqui, esse texto que o Emmanuel nos traz é do seu capítulo 26, em que ele fala os esclarecimentos do Espiritismo. Porque o Emmanuel tocou no assunto nessa primeira pergunta sobre o Espiritismo. E aqui ele vem dizendo qual é essa primeira mensagem dessa santa doutrina. E Emmanuel assim escreve: foi assim que a religião da verdade surgiu na Terra, no momento oportuno. As igrejas estagnadas encontravam-se no obsoletismo, incapazes de sancionar as ideias novas, vivendo quase que exclusivamente das suas características de materialidade e do seu simbolismo, terminando o tempo de sua necessária influência no mundo. As conquistas científicas não se coadunavam com o espírito dogmático, e o Espiritismo, com as suas lições magníficas, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da Terra opaca e cheia de dores. Há céus inumeráveis e inumeráveis mundos onde a vida palpita numa eterna mocidade. Todos eles se encadeiam, se abraçam dentro do magnetismo universal, vivificados pela luz, imagem real da alma divina presente em toda parte. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual, e essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. Para todos nós que buscamos aprender com a doutrina espírita, busca-se ler, estudar, ouvir aqueles mais experientes, você vai alargando o seu senso de compreensão, o seu discernimento, criando uma consciência crítica, e você começa a perceber que o Espiritismo, ele lhe oferece um material muito farto para que você possa refletir, meditar, buscar, estudar e entender as diversas faces da vida. Muito bem, meus amigos, nessa atmosfera de espiritualidade eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, mais uma vez com prazer imenso estamos iniciando mais um programa Visão Espírita. E quanta informação o Geraldo já despejou aqui, né? A respeito do lar, da educação. Esse aí é um dilema que hoje a gente vive de forma intensa, né? Com tantas coisas envolvendo esse assunto. E realmente o ideal é que o lar ele pudesse ter aquela estrutura que permitisse, né, a permanência da mãe de forma mais permanente e educando os filhos. Mas, infelizmente, o mundo moderno, às vezes, inclusive, a própria vontade da mãe, que não quer ficar naquela rotina do lar, uma série de coisas, tem modificado esse quadro. E a gente vê, né? O mundo é um reflexo disso, né? O que a gente observa é exatamente isso. Aquilo que nós vemos na sociedade é um reflexo do que nós temos nos lares, né? E é de se observar, e você, é uma continha aritmética simples. Às vezes você trabalha fora e quer dar o melhor para o seu filho, e aí daqui a pouco, quando você coloca um sinalzinho de igual no meio, você vai ver que o que você ganha de salário é o que você ganha na escola, é o que você paga na escola do seu filho, né? Então, não sei até que ponto, né, vale a pena você trocar a educação pela instrução. E são assuntos que nós mesmos vamos amadurecer mais, vamos sofrer as consequências disso e vamos reavaliar. Eu acho que a humanidade está passando por uma reavaliação e quando nós sentirmos que estamos perdendo esses valores de uma forma tão intensa, quem sabe a gente dê uma guinada aí e volte a permanecer um pouco mais sobre o aspecto dos valores, né? E deixar tanto essa materialidade de lado. Porque a gente, na busca de recursos, na busca de conforto e uma série de coisas, nós estamos abrindo mão de muita coisa. E com relação ao Espiritismo, o Emmanuel comenta a respeito da Igreja, o que já aconteceu com o Cristo, né? Que quando o Cristo veio, ele veio na estrutura mais capaz de divulgá-lo, que era o judaísmo. O judaísmo. E aí, o judaísmo, pelos seus vícios, não teve uma estrutura de absorver o pensamento do Cristo e difundi-lo na sua essência. E aí, não foi capaz de absorver esse conhecimento, essa mensagem, e acabou, então, por segregar o cristianismo. E o cristianismo teve que se fazer por si só. A mesma coisa é o espiritismo. Surgiu no seio das religiões. Mas as religiões, pelos seus vícios, pelos seus apegos, pela série de mazelas que ela passou a incorporar desde do início, né, que Cristo trouxe o cristianismo para nós, ela não pôde absorver isso, ela não pôde sentir isso com toda a intensidade. E o espiritismo se fez também por si só. Né? Sem aquela estrutura que a religião lhe propiciaria, ele está aí tentando, né, divulgar, tentando. E é o nosso esforço. O nosso esforço consiste exatamente nisso. Envolver o maior número de pessoas para que essas, ouvindo a mensagem espírita, elas possam captar e se interessar. E aí não tem outro caminho, é os livros. Né? Ontem eu estava lendo uma obra antiga, física transcendental. É no tempo que a física era com PH. Né? Nossa Senhora, antiga. E eles falavam lá de um fenômeno muito, muito usado na época, muito demonstrado. Eles colocavam uma corda, eles lacravam a ponta das duas cordas, formando um laço, né? Formando uma roda. E aí os espíritos faziam nó nessas cordas, 4, 5, 6 nó, com a ponta atada. Né? Então aí ele coloca sobre o aspecto de que isso poderia se dar na quarta dimensão. Meu Deus. E aí é uma coisa muito bonita a explicação dele. Se nós, por exemplo, raciocinarmos sobre duas dimensões, quer dizer, uma corda, um cordão, num plano, nós não conseguiríamos dar nem um nó com as pontas desatadas. Né? Então, se a gente raciocinar que a quarta dimensão nada mais é do que uma terceira dimensão agregada às duas dimensões, aí a gente vai ver, é uma coisa que nós desconhecemos. Né? Agora, enquanto a ciência não se dispuser a se debruçar sobre o assunto, nós jamais conheceremos. Né? Por isso, esses grandes cientistas da época, eles questionavam por que, que a academia não queria se debruçar sobre o assunto. Mas a academia realmente, ela tem, por causa da vaidade, ela tem uma restrição muito grande em se debruçar sobre alguma coisa que ela não conhece nada. Né? Poucos foram aqueles sábios que resolveram se debruçar sobre o nada que eles conheciam e, através do seu esforço, elaborar o conhecimento que hoje nós dispomos. Interessante ler os seus comentários. E eu, particularmente, quando vejo esses textos, eu gosto, talvez por um hábito de décadas, de dissecar o texto. E o Emmanuel, na sua resposta sobre o lar, ele fala o Instituto da Família. Ele dá ao lar um adjetivo que geralmente passa despercebido quando as pessoas vão casar. É Instituto da Família, quer dizer, é uma instituição, é uma coisa grande, é uma união que vai ter desdobramentos. Se você olhar para a união com esses olhos, você vai ter mais cuidado, quando receber os filhos na educação e nos exemplos que você deve dar. Porque muitas vezes hoje o casamento ele é minimizado. Ah, é uma união, deu certo, deu, não deu, separa. Hoje tem-se um pensamento que, no meu entender, é muito rasteiro, é muito pequeno. É o instituto da família, tem que se dar ao lar o tamanho que ele tem, a responsabilidade que ele tem. E por isso que o Emmanuel faz esse destaque, eu gostaria de deixar esse depoimento aqui, destacando esse aspecto que o Emmanuel nos trouxe. Nós invertemos os papéis, né, Geraldo? Antes a gente casava e procurava um emprego para sustentar a família, para o casamento era o principal, né? Então, normalmente a gente inclusive sobrevivia daquilo que a gente, do recurso que a gente tinha numa fazenda, numa chácara, numa terra, numa costura, alguma coisa assim. E hoje não. A gente trabalha e a família é o segundo plano. Você, inclusive, tem muita gente que está casando, tudo, mas nem pensa em ter filhos porque dá trabalho. Né? Sim. Quer dizer, então, invertemos totalmente os valores. Agora, nós vamos sentir isso... Daqui um pouco, né? Principalmente quando nós estivermos para reencarnar novamente. Né? Pois é. Se já havia fila, quando o número de filhos eram 4, 5, 6, imagina a fila que vai haver quando o número de filhos for 1. E você vai colher aquilo que você semeou. Exatamente. Que nós estamos vivendo causa nesse e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Quando estivermos no plano espiritual almejando uma reencarnação, nós vamos dizer assim, ah, agora eu entendi. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 48 minutos. Sempre lembrando que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora peço ao Guilherme que coloque a prece inicial, súplica, da Terezinha Oliveira. Mais luz. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece da Terezinha, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, estudando sempre essa doutrina tão esclarecedora. E hoje trazemos no livro Vinha de Luz, que estudamos há mais de 2 anos, o capítulo 17, Auxílio Eficiente. E Emmanuel seleciona uma frase que está registrada no Evangelho de Mateus. e abrindo a sua boca, os ensinava. E Emmanuel, desdobrando essa frase num texto maravilhoso, assim nos esclarece. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Essa lição, assim, não parece nada atual, né? Realmente é impressionante, né? E era de um conteúdo, assim, uma coisa fantástica. Normalmente, o processo que se dá é nós estamos embaixo e nós nos deslocamos para cima. Quando, na realidade, nós deveríamos permanecer com os pés no chão e esticarmos-nos para cima, permanecendo no todo, né? Então, realmente, as coisas perdem um sentido quando nós mudamos de patamar. Quando a gente se isola, quer dizer, você sai de baixo e vai para cima. Você sai da pobreza e vai para a riqueza. Na realidade, é o egoísmo, puro egoísmo. E a partir do momento que você não precisa mais daquela base, você isola. Isola até porque você permanecendo naquela base, você continua percebendo as necessidades daquela base, você continua tendo responsabilidades com aquela base. Isso se dá, Geraldo, de uma forma assim, muito grotesca, muito grosseira de comparação. Esses jogadores de futebol que saem da favela e começa a ganhar dinheiro no futebol e se isola da favela. E aí você observa esses casos. São raros os casos que você observa desses jogadores que eles entraram para uma nova etapa, mas não se desligaram daquela etapa antiga. Você se vê jogadores que entraram nessa nova etapa, não se desligaram da etapa antiga, mas se envolveram com a etapa antiga. Acabaram eliminando a sua possibilidade de progresso porque entraram nas mazelas da etapa antiga que frequentavam. Então isso aí é uma coisa muito séria, muito séria. E o mundo não vai progredir enquanto isso operar dessa forma. Quando nós falamos a respeito da escada de Jacó, o que a gente sempre enfatiza? Você vai subindo os degraus, mas você vai esticando o braço para trás, trazendo aqueles que estão em degraus inferiores. Até porque, quando nós subimos, alguém está nos estendendo as mãos. Então, isso é uma coisa, uma lei natural. E essa lei natural opera em benefício de todos quando nós somos solidários. Agora, se a gente passa para o patamar de e dane-se quem está embaixo, aí é individualismo, egoísmo. E isso é péssimo, porque você acaba sofrendo essa prova, porque isso é uma prova, e sucumbindo nessa prova. Porque mérito nenhum tem em você galgar um degrau e se isolar daqueles que ficaram abaixo. Para quê, né? Para quê? Seria uma ilusão a gente imaginar que a gente, indo para cima, vai levar os que estão embaixo. Não. Isso é ilusão. Por quê? Você observa que no conhecimento, na espiritualidade, você vai se espiritualizando e é mais ou menos assim como uma... como um ângulo, né? Que você vai se fechando, a pirâmide. Mas por quê? Porque aqueles que estão abaixo não querem se esforçar para crescer. Mas não é porque eles não querem se esforçar para crescer que você vai isolá-los. Nós temos que continuar alimentando essa massa. Exatamente. Nós temos que continuar tentando. Porque um progresso sempre vai existir. Talvez não seja possível para a gente detectar esse progresso. Mas nós estamos colaborando para aquela massa vá se alimentando, vá se arranjando coisa maior. Ela vai progredindo, ela vai crescendo. Porque nós não temos ideia de como esse progresso se faz. Sim. Nós imaginamos que nós progredimos por causa de um segundo. Não. A gente só conseguiu galgar um estágio maior porque chegamos num estágio que permitiu isso. A gente conseguiu ter um alcance que nos permitiu isso. As pessoas também vão passar por esse processo. E Jesus, se você for ver com relação realmente à multidão, foi o único que amparou a multidão. Perfeito. Você vê que, por exemplo, os governos, isso aí é visível, é notório. Todos os governantes utilizam da multidão como massa de manobra. Eles não pensam na multidão como um trabalho a ser feito de formiguinha, gradativo. Eles usam a multidão como massa de manobra. Essa lição é muito bonita, porque ela mostra como a multidão é relegada às traças. E é interessante, Luiz, que o título do capítulo, o Emmanuel, ele é professor em títulos, é Auxílio Eficiente. Não é qualquer auxílio que resolve. Até para ajudar, você precisa ter um pouquinho de sabedoria e bastante sentimento. Não é qualquer coisa, você tem que ajudar conforme a necessidade. E o Emmanuel é muito claro no final quando ele diz: Jesus traçou o programa desejável, instruindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. No meu entender, ele está colocando um grande ponto de interrogação no que os religiosos e os cientistas da atualidade fazem. Será que é esse o caminho? Eu acho que ele não está botando ponto de interrogação, ele tá criticando, tá mesmo. Citando, né? Não é por aí. Isso, e é um desafio. É. E o exemplo é Jesus, que do alto da sua perfeição, ele olhando a massa, ele se aproximou da massa, a massa veio ao encontro dele e ele foi ao encontro da massa. E ele não só ensinava por palavras, mas ensinava pelo exemplo. Geraldo, pega um exemplo claro, nítido. Qualquer um naquela cruz arrancaria os braços e diria: seus malditos, Eu só fiz o bem. Eu curei. Na autodefesa. E vocês, olha como é que vocês me pagaram. E Jesus fez isso com amor. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perfeito. Né? É interessante isso, Luiz, você falando, porque todos nós devemos questionar a maneira como as coisas estão sendo tratadas. Eu, sempre que eu posso, Luiz, eu costumo dar destaque assim. É evidente que a instrução e a educação são fundamentais, e sim, em qualquer ação humana. Mas se não houver sentimento, essa ação fica vazia. Tem que haver o sentimento do amor. E eu aprendi com um amigo meu, que já desencarnou, o Dr. Valdemar Carrilho, lá do Rio de Janeiro, que ele falava assim, ninguém se transforma da noite para o dia. Quando você deseja fazer o bem, faz o bem, mesmo que no íntimo você não tenha tanto aquele sentimento, vai fazendo o bem. Isso vai criando um condicionamento e você vai percebendo, sentindo a necessidade do próximo. Daqui a pouco você se vê fazendo com um pouquinho de amor. E aquilo vai se exercitando até que aquilo se transforma na sua realidade. Geraldo, quando você faz o bem pela primeira vez, porque você, alguém te impulsionou a isso, teu raciocínio é assim. Imagina... Está alimentando esses malandros aqui. Essa raça tem que trabalhar. Bota esses vagabundos para trabalhar. Aí, no desenrolar da repetição de fazer o bem, chega um belo dia e você sente uma coisinha. É verdade. É isso mesmo. A natureza não dá saltos. Não, a doutrina salto. Repete isso todo dia. Mas a gente não aprende. Então, como é que você conseguiu fazer com que o seu sangue circulasse contra a gravidade? Quantos milênios a natureza usou para que isso se tornasse automático? É. A mesma coisa... É seleção natural, uma adaptação. É, né? Isso aí. Os hábitos se criam pela repetição. Exatamente. Vai acontecendo e vai... Exatamente. Então nós temos que insistir. Então nessa insistência que nós desenvolvemos a capacidade de amar. Muito bem, meus amigos, estamos na União Rádio Web de Piracicaba, transmitindo o programa Visão Espírita. E hoje já estudamos o primeiro bloco, e agora são 10 horas e 4 minutos, estamos aptos a começar o segundo bloco. Mas antes, sempre lembrando que você pode ouvir o programa Visão Espírita ou pela internet, ou pelo aplicativo que você pode baixar no seu celular, aquele aplicativo do ícone azul. Nós temos vários ouvintes de várias regiões do Brasil, de fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Chile. Sempre tem pessoas nos ouvindo e dando feedback, fazendo críticas e sugestões para que o trabalho melhore cada vez mais. Muito bem, meus amigos, nesse segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, estudamos a obra de Kardec. Lá atrás, já estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e agora estamos estudando o livro... Por isso que temos 20 anos, né? Por isso que temos 20 anos, né? Já sou maior de idade, né? E estamos aqui na segunda parte do livro Céu e Inferno, que veio a público no ano de 1865, em Paris, seu capítulo 2. E estamos numa parte em que Kardec desenvolve um trabalho de evocação dos espíritos que desencarnaram recentemente. Então aqui passamos por várias experiências e aqui ele traz mais uma experiência das evocações. Sempre lembrando que as evocações na época Kardec fez, eu acredito, eu imagino, com o intuito de instruir, de educar, de mostrar que isso seria possível. E que em determinadas circunstâncias isso pode até acontecer. Mas hoje estamos num outro momento da doutrina espírita e que raramente se concebe esse tipo de prática. Mas ela é possível, a evocação dos espíritos que acabaram de desencarnar. E estamos aqui hoje em que o Kardec fala um médico russo. Então eles estavam na França, em Paris, fazendo as evocações. Os médiuns, em geral, eram franceses. Em geral, todos sabemos que na época não tinha internet, não tinha televisão, então as comunicações eram muito demoradas, muito lentas. Então sabia-se o que acontecia em outros países através de jornais, através de informações pessoais. Então eles ficaram sabendo que teve um médico na Rússia, que era um médico extremamente evoluído, esclarecido e que havia morrido. E eles cismaram, se combinaram entre si, de evocarem esse médium. Então imagine, Kardec francês, os médiuns franceses e o fato ocorrendo em Paris. Então eu vou passar a leitura e observe que interessante. Kardec escreve, MP, quer dizer, eu imagino que sejam as iniciais do nome desse russo, de Moscou, era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. Olha que interessante, quer dizer, o médium desconhecia e ali ocorre um fenômeno de xenoglossia, possivelmente. E aí vem a comunicação. O Kardec pergunta, o médium, você imagina que ele incorporou, e o Kardec pergunta, estás presente? Quer dizer, evocou o médico e o espírito responde, sim, no dia da minha morte vos persegui com a minha presença e resististe às tentativas que fiz para escrever-te. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse e daí o desejo de me entreter convosco para o vosso benefício. Bom como é... Aí o Kardec continua. Bom como eres, por que sofrestes tanto? Porque o Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. E só mais uma pergunta, que depois a gente volta para os comentários para ter outras perguntas. O Kardec pergunta, a ideia da morte causou-vos terror? E ele responde, tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. O que me chama a atenção, Luiz, é que o Kardec conhecia essa personagem por comentários, né? E se interessou em evocá-lo. O médium desconhecia quem era o espírito e vem com tantos detalhes que realmente surpreende a todos nós pela clareza das informações. O que você tem a dizer, Luiz? Nós somos agraciados por uma doutrina, né? E a doutrina nos permite diferenciar todos esses fatos. Por quê? Como você mencionou, a comunicação lá não tinha WhatsApp. Morreu um cara lá na Rússia, em 5 segundos eu fico sabendo aqui pelo WhatsApp. Olha, fulano morreu, se é do nosso relacionamento. Lá, a notícia vinha pelo correio. O correio era de uma morosidade, então, chutando. Essa notícia da morte do médico deve ter demorado uma semana. Então, você observa na comunicação, por isso que é importante conhecer a doutrina. Você vê que o russo fala que ficou rodeando Kardec para se comunicar através do médium, mas ele não permitiu. Por que que ele não permitiu? Porque o russo pode ter sido tentado se comunicar imediatamente após o desencarne, que ele sabia que tinha desencarnado, mas a turma na França não sabia. Ah, sim. Aí o que que acontece? Ele tentou influenciar. Quem estava encarnado, quem estava na França, mesmo que tivesse sentido a presença daquele russo, dizia-se, não, isso é animismo. Ele está vivo. Interessante. Entendeu? Então você vê quanta informação, quer dizer, o cara sentiu, o cara era médium, mas não permitiu, porque não, isso é animismo, isso é coisa da minha cabeça. E ele, inclusive, por falta de conhecimento doutrinário. Porque Kardec, no livro dos médiuns, fala da possibilidade de comunicação dos vivos. Sim. Né? Então, ele devia ter pensado, não, pera um pouquinho, vivo também pode se comunicar. Se ele está vivo, vamos permitir que ele se comunique. Aí, era tudo do começo. É, né? E aí você veja o seguinte, seria uma das provas maiores da comunicação espírita. Imagina se o cara morreu meia-noite. Ou, vamos dizer, 6 horas da tarde. Deu uma comunicação mediúnica às 8 para o Kardec. E informou. Aí, vamos supor, o médico diz assim, ah, você é russo, né? Poxa, então aqui está se dando uma manifestação dos vivos. E ele dizia assim, não, eu já morri. Acabei de morrer. Acabei de morrer. Aí, como assim? É, vocês vão saber daqui a uma semana. Aí Kardec, com aquela informação, dizia assim, ó, o russo lá já avisou que ele morreu. E depois de uma semana chegaria a notícia. Aí você vai dizer, poxa vida. É, essa seria a confirmação. Confirmação. Isso aí aconteceu aqui em Piracicaba, no Jornal de Piracicaba, que ele publicou uma reunião que teve no Fora da Caridade. O Fora da Caridade, numa reunião mediúnica, onde se processava materialização e transporte, ele recebeu o time que estava sendo editado naquela noite. E talvez eu faça um pouco de confusão, mas o fuso horário, imagina, a reunião estava se dando às 8, lá devia ser 12 horas, meia-noite, né? Então o jornal chegou com tinta fresca. Eles passaram a mão no jornal, borrou. Então tiraram um exemplar da impressão e transportaram. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então aquilo ali, você veja como é que a ciência pode querer prova maior do que essa. Um negócio que está sendo rodado na Inglaterra em tal hora, chegar aqui naquele momento, e aí depois de 6, 7 dias, chega o original confirmando que aquilo lá veio de uma forma indevida. E o interessante, Luiz, é que já abordamos isso na semana passada, mesmo com tão pouco tempo de desencarnação, o espírito já tinha um discernimento grande da prova que ele viveu no mundo e do esclarecimento que ele já estava tendo no mundo dos espíritos, inclusive identificando Kardec. E você vê quanta informação que ele dá, que é doutrinária. O sofrimento permitiu para ele resgatar faltas, né? Porque a gente sempre fala isso aqui, o corpo é uma esponja. Entende? Quer dizer, o corpo, na realidade, com aquele sofrimento, estava absorvendo mazelas do corpo espiritual do espírito. E é interessante assim, Luiz, em geral as pessoas que sofrem se queixam de sofrer. Ele, após desencarno, por que você sofreu tanto? Porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação. Quer dizer, ele entendeu que aquilo ia ajudá-lo. Além de fazê-lo progredir pela esponja material que absorveu mazelas do corpo espiritual, fê-lo se sentir muito mais feliz a hora que se desligou disso. Entendeu? Exatamente. Imagina, quer dizer, você, quanto mais pesado é o escafandro, quando você larga o escafandro, você diz, meu Deus do céu, que alívio. Exatamente. Entendeu? E aí é interessante, porque na semana passada também falamos disso. Todo mundo teme a morte, ou quase todo mundo teme a morte. E o Kardec, ele vai exatamente no centro do problema. Ele sempre faz a mesma pergunta. O desprendimento foi doloroso? Quer dizer, o momento da morte, você sofreu? Ele fala, não. Isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. O que me chama a atenção é, em tão pouco tempo, ter essa grande consciência de que aquele corpo que muitas vezes nós idolatramos aqui no mundo, ele já ouvia como carcaça. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que vai ficar aí, graças a Deus me libertei. Ele ganha uma consciência grande tão logo da desencarnação. Geraldo, você já mergulhou? Mergulhei. Mergulho 30 centímetros. Mergulho sem máscara. O que acontece? Qualquer pessoa que tenha mergulhado sabe disso. Você mergulha e quando o negócio começa a apurar lá, você volta porque você tem que subir. Sim. Agora imagina quando você tira a cabeça fora d'água. Quando você está com a cabeça fora d'água, você está na angústia de querer ar. Sim. Quando você tira fora d'água... Graças a Deus. Entendeu? Exatamente. E aí uma coisa interessante, o Kardec pergunta, e o que sucedeu depois? Quer dizer, depois você desencarnou, você viu que estava do outro lado, e aí? Ele fala, tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. É interessante como a própria providência se encarrega de unir aquele que ajudou com aqueles que foram ajudados. Cria-se um vínculo de amor, quer dizer, se aproximou dele aquele que ele ajudou. Então, certamente você vai ser ajudado quanto mais você ajudou. Isso é uma lei da própria natureza. E outra coisa, você que foi ajudado, está louco para agradecer. Claro, um sentimento de gratidão. É, né? E não tem agradecimento maior do que na hora que o cara desencanou. Porque o cara está chegando fresquinho, né? E aí está precisando ver rosto amigo. Então é a sua hora de homenagear. É, e na época, tinha-se muito menos conhecimento da astronomia do que tem hoje, evidente. E o Kardec faz uma pergunta, mas assim, eu acho que ela ainda é atual, né? Porque eles tinham a ideia de que os espíritos habitavam outros planetas. E o Kardec pergunta, que regiões habitais? Acaso algum planeta? Olha, quer dizer, mas eu entendo que o conhecimento da época era isso que se permitia. E outra coisa, eles estão no mundo material, né? No mundo material. Então imagina que foi para outro mundo material. E a resposta do espírito é muito esclarecedora. Ele entrega tudo de bandeja. Ele fala assim, tudo, o que é esse, onde você está? Tudo que não seja planeta. Constitui o que chamais espaço e é neste que permaneço. Quer dizer, ele está num espaço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Então, tem gradações nesse espaço. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó, que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior, como esse, até a depuração completa da alma. Então ele escalona todo esse espaço, desde o espírito mais depravado até a angelitude. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega, senão depois de uma série de enormes provas, ou por outra, de encarnações. Você quando o Kardec fala do fluido cósmico universal, ele coloca, né, que existem regiões, por exemplo, na nossa atmosfera, existe aquele fluido cósmico universal puro. Agora, ele está muito misturado com os fluidos contaminados das nossas vibrações, uma série de coisas. Agora, um espírito mais elevado vindo até nós, ele absorve dessa atmosfera o fluido universal puro. Entendeu? Então, você imaginando como nós lemos as aulas passadas, a questão em termos de esferas, cada plano espiritual é graduado de acordo com a presença desse fluido cósmico universal mais refinado. Mais refinado. Você vê os livros do André Luiz, ele de uma forma indireta cita isso. Aquele caso, por exemplo, não lembro, não sei se era do próprio André Luiz, que ele foi visitado pela mãe. Ele cita outros casos, por exemplo, de espírito que se comunica com eles, com a esfera deles, através de televisão. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, o que que acontece? Nós nos separamos de uma forma natural de acordo com a nossa evolução, principalmente a evolução espiritual. Não exatamente a evolução intelectual, mas a evolução espiritual. Então, quanto mais elevado o espírito se torna, mais ele galga áreas como esse cara estava descrevendo. E eu achei assim também o seguinte, ele talvez inclusive, nós temos que ver com certas restrições isso, para ele, saindo da Terra, ele está numa maravilha. É. Entendeu? Quer dizer, então, tomar cuidado com essa que... Porque a conotação que dá é que ele está lá no topo. Essa é a opinião dele, e... né? É a visão dele. É como ele se sente. É como ele se sente, exatamente. Entendeu? Pode até não ser exatamente isso, né? Então, tem cara, por exemplo, que acumula um patrimônio aqui na Terra de R$1 milhão, se acha o dono do mundo, né? Por quê? Porque ele nunca teve... US$1 bilhão, né? Então, é tudo questão de como... E é um espírito que você observa, é um espírito simples, que se contenta com pouco, que nessa situação em que ele está, que poderia ser o nosso lar, sim, ele se sente assim, uma maravilha. Ele acha que é o máximo do máximo. Só para você ver a nossa vibração aqui na Terra. Que tente, coisa, só de, né? A gente não ir para o umbral, a gente já acha assim que está no topo. E é interessante o Kardec, uma vez eu brinquei, eu falei uma frase, mas é uma frase só para chamar a atenção. Eu brinco e falo assim, que as perguntas do Kardec são às vezes mais interessantes que as respostas que os espíritos dão. Porque você vê que existe um encadeamento científico. O objetivo é instruir através da pergunta. E você vê que a sequência de perguntas dele é extremamente didática. E a próxima pergunta, quer dizer, já que você se considera tão bem, tão esclarecido, deveis ter tido muitas existências, já que você está tão bem assim. Resposta, nem podia ser de outra maneira. Mas observa que essa é a opinião dele, isso que você pegou, você pegou na mosca. Nem podia ser de outra maneira. Nada há, mas ele dá umas lições interessantes. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta foi e necessariamente será. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingir depois de uma série de combates nos quais Deus me permitiu sair-se vitorioso algumas vezes. Quer dizer, ele se vê como num dos graus mais elevados. Mas eu entendo, como você entendeu, que ele devia estar num lugar esclarecido. Mas assim, era a visão dele, era a compreensão dele que ele estava num grau elevado. Talvez ele não tivesse tido a possibilidade de encontrar com espíritos muito mais elevados para ele ver que ele está numa condição menor. Para poder se localizar, né? Para isso nos é dada a doutrina, né? Então nós sabemos que a gente está pastando aí um bocado, se esforçando para passar para um mundo de regeneração. Que é um intermediário. É, entende? É um pouquinho onde a maldade não é tão grande como é aqui no planeta. O bem prevalecerá sobre o mal. Exatamente. Mas existirá o mal ainda. Existirá o mal. Então, ainda. Em planetas, de mundos de regeneração, o mal ainda estará presente. Entendeu? Quer dizer, na realidade, o espírito está pura e simplesmente retratando a sua situação, como ele se encontra. E realmente, a sua felicidade é plena, porque ele está maravilhado. Considerando o que ele tinha e o que ele estava naquele momento, ele achou que estava no paraíso. É, né? Com o tempo, ele vai ver que não é bem assim, que ele vai ter que andar mais. E aí, essa resposta que ele dá, que eu acho que vai ser a última pergunta e resposta de hoje, Luiz, é muito interessante, em que o Kardec entra numa pergunta que é até difícil definir, né? Em que consiste a vossa felicidade? Quer dizer, eu vejo você tão feliz, mas no que consiste essa felicidade? Porque aqui na Terra, a felicidade é assim, se a pessoa tem dinheiro, se tem saúde, se está tudo bem, a família bem, ele está feliz. Agora, no mundo espiritual, em que consiste essa felicidade? Ele responde, eu achei até interessante a resposta. Isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho. E este é o predicado de espíritos atrasados, mas o contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos, no infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que rútilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos mesmo através dos véus que as envolve. Quer dizer, ele descreve uma situação que aí é mais complexa, aí me parece que ele tem um pouquinho mais de consciência do que seja a vida espiritual. Mas ele mesmo fala, mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Então aí você observa que o espírito ele passa a relatar aquilo que ele sente, né? Então ele está relatando uma sensação. No mundo material, Geraldo, nós nos acostumamos a dar palavras para as coisas que nós aprendemos a ver, enxergar, né? Então, por exemplo, o sol, você fala do sol, todo mundo viu o sol, então ele alia essa palavra à figura do sol. Como é que um espírito vai nos descrever alguma coisa que não tem aqui no mundo material? Entendeu? Quer dizer, então os livros espíritas falam muito a respeito da luz espiritual. Sim. É uma luz existente no mundo espiritual. Eles conseguem falar que é mais esbranquiçada, entendeu? Mas não pode transmitir porque não tem uma correlação, né? Se você tem um paralelo, você diz assim, olha, essa pessoa é simpática, é que nem o Geraldo, assim, entende? Quer dizer, você vai através de comparação. E as palavras são exatamente isso. Criamos palavras para representar uma figura. Uma imagem, né? Uma imagem. E essa imagem nós não temos, então é difícil. É como tentar descrever as cores para um cego. O verde é verde, o azul é azul, tá aí. Exatamente. Se esse cara se tornou cego, fica mais fácil. Mas se ele é cego de nascença, não tem jeito, né? Então, na realidade, os espíritos tentam nos passar alguma sensação. E aí, você tem mais um detalhe nessa comunicação, nesse final. Ele coloca a respeito dos espíritos mais elevados. Mais esclarecidos. Né? Que aí ele tem uma ideia, né? Ele começa a ter uma percepção. Um entendimento melhor, isso, né? Mas a grande sacada desse espírito é que ele é muito grato. Sim. Entendeu? Então, aquela pessoa muito agradecida, aquela pessoa humilde, ela valoriza imensamente o que você der. Você der um pratinho de arroz e feijão. Tá ótimo. Tá ótimo, aquilo é uma é um manjar dos deuses, entende? Então, isso nós precisamos aprender. Que aquilo que ele relata é a sensação que ele sente. E essa sensação pode se dar de uma forma muito otimista, muito plena, pela gratidão. É como exatamente uma pessoa que é assim. Uma pessoa assim, ela enaltece. Você faz um favorzinho, ela acha que aquilo lá, né, foi uma coisa do outro mundo. Muito bem, meus amigos. Agora são 10 horas e quase 30 minutos. O objetivo dessa leitura, desses comentários, é despertar em nós, em vocês que estão nos ouvindo, o interesse pelo estudo, pela busca. Olha quantos ensinamentos, quantas interpretações, quantos entendimentos que podemos ter de mensagens que passam aparentemente despercebidas. Os livros do Kardec têm que ser lidos da maneira como nós estamos lendo aqui, dissecando, conversando, contestando. Às vezes eu falo, o Luiz concorda, não concorda, o Luiz vai falando, o Alain, todo mundo falando, e a gente vai começando a entender a doutrina espírita. Em cima dessas respostas, o Luiz fez raciocínios interessantes, e eu espero que isso tenha despertado você para a busca, para a leitura, para ter em casa essas obras maravilhosas e estudar. Essa é a única maneira que temos para entender a doutrina espírita. A única não, uma das melhores maneiras que temos, né? 10 horas e 30 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita depende da sua ajuda também. Embora estejamos aqui na União Rádio Web, em que o custo era muito menor, é muito menor que a rádio anterior, precisamos da sua ajuda, da sua colaboração financeira, fazendo um depósito identificado numa das contas que sempre falamos aqui. A conta principal é a Banco Sicoob de Santa Bárbara do Oeste. agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0, CNPJ 01-229-116, barra 0001, dígito 60. Vou repetir, Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870-0 e o CNPJ 01-229-116, 0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E o nosso saldo hoje, 26 de maio, é de R$3.459,95. Isso você pode acompanhar através do nosso aplicativo para Android, né? Muito bem. Agora, 10 horas e 31 minutos, vou pedir ao Guilherme que coloque a música escolhida pelo Luiz para brilhantar um pouco mais os nossos hoje trabalhos. Hoje vamos aqui de música clássica. Oh, maravilha. Muito bem, meus amigos, com essa melodia de Johann Sebastian Bach, a música é maior, né? Estamos cortando ela no meio, mas só para a gente ter esses primeiros acordes da grandeza, da genialidade desse grande pianista, desse grande músico do 2 séculos atrás, né? Mas muito bem, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que agora o terceiro bloco é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu 6º volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos no capítulo 29. Um dos méritos dessa coleção de livros da Terezinha é que ela aborda de maneira bastante simplificada aspectos, vários aspectos da doutrina espírita para facilitar o entendimento da doutrina. Muita gente, ao ler as obras espíritas, se queixam de que o texto é um pouco mais rebuscado, mas não é rebuscado. Eu acho que talvez seja o hábito da não leitura que faz o texto ficar rebuscado. E a Terezinha, para simplificar esse entendimento, ela fez essa coleção de livros e realmente ajuda todos nós a entender melhor. Além desse aspecto, tem também o aspecto do resgate histórico, do resgate cultural da época de Jesus na visão espírita, o que também é muito interessante. E nesse capítulo, já estamos lendo há 2 programas, são vários temas. Ela fala da purificação do templo, da boca das crianças, que Jesus era respeitado, inclusive pelas crianças, e ela descreve de maneira muito clara que na época que Jesus entrou em Jerusalém, os sacerdotes e escribas queriam matá-lo, mas temiam o povo que admirava a sua pregação. Então havia um movimento entre os sacerdotes e os escribas de matar Jesus. Esse era o sentimento da época. O povo pensava assim, nem tanto o povo, mas esses sacerdotes, né? Mas muita gente pensava assim porque ele acabava, de uma certa forma, quebrando vários paradigmas da doutrina judaica. E isso causava um mal-estar, quebrava toda uma estrutura em que a cidade funcionava no sentido filosófico. Só que Jesus dava o exemplo, ele ensinava pelo exemplo. E isso causava, para eles, para os sacerdotes, um transtorno, que eles teriam que sair da sua zona de conforto e ter que mudar o seu comportamento. Geraldo, não sei se você percebeu, né? Mas isso linka com o que você leu ainda há pouco a respeito da multidão. Ah, sim. Entendeu? Porque o que acontece? Os sacerdotes mantinham essa multidão sob jugo da ignorância, né? E Jesus começa a esclarecer. Então essa multidão começa a enxergar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Esse cara, ele é um, como é que se diz, um agitador. É um terrorista, né? E aí, na segunda-feira, que antecedeu a Páscoa, a Terezinha escreve assim: existe a história da figueira amaldiçoada. E antes de entrarmos nesse tema, é bom lembrar que Jesus nunca escreveu nada. Foram os apóstolos e outras pessoas que escreveram várias passagens de Jesus muitos anos depois da sua morte, 20, 30, 40, 50, 60, e há quem diga que alguns textos foram escritos 70 anos após a sua morte. O que foi escrito mais cedo foram as cartas de Paulo. Sim. Os evangelhos foram registrados 60 anos depois. Depois da morte. Exatamente. Né? Então é interessante lembrar esse aspecto, porque nós vamos ler e vai haver um comentário, nós vamos comentar sobre isso. A figueira amaldiçoada. Narram os evangelistas que ao sair de Betânia de manhã, Jesus sentiu fome. E, abre aspas, e vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi procurar frutos nela. Fecha aspas. Aí a Terezinha fala, na figueira os frutos surgem antes das folhas. É de supor que, se tem folhas, deve ter frutos. E aí volta ao texto evangélico, abre aspas. Ao chegar perto, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Disse-lhe então, nunca mais, para sempre, alguém coma fruto de ti. Fecha aspas. E volta a Terezinha. E que, em consequência, a figueira teria secado. Esta passagem não parece ter sido um fato real. Olha o comentário da Terezinha. É mais uma parábola simbolizando a nação judaica, porque alardeava ter muita espiritualidade. Eles se autodeclaravam o povo eleito. mas não proporcionou a Jesus frutos de boas obras, pois não o acolheu nem apoiou. Em consequência, perdeu a liderança religiosa e ficou inexpressiva no campo espiritual. Jesus diria, abre aspas, o reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo que produza frutos. Então aí, nitidamente, né, se refere à nação judaica, porque afinal os judeus receberam de Moisés, né, a tábua dos 10 mandamentos, os profetas. Então, todo o recurso da espiritualidade foi em cima do povo judeu, porque é o povo que teve o mérito de considerar o Deus único, né? Então, o que acontece? O judeu pegou tudo isso que ele recebeu da espiritualidade, como o ensinamento dos profetas, o ensinamento de Moisés, as curas, os efeitos físicos que Moisés proporcionou, e transformou isso num ritual. Entende? Quer dizer, então você observa que ele ritualizou todo o trabalho que seria de espiritualização do povo. Ele transformou só em reuniões, templos, ostentação, mas não, o povo continuou na ignorância. Ele continuou na mesma. Eles aprenderam a repetir ritos, mas não se esclareceram. Então, realmente, essa figueira, que seria a nação judaica, esse povo escolhido por Deus, não produziu frutos. E era interessante entender, Luiz, Jesus, muitas vezes, ele falava em aramaico. Outras vezes, em hebraico. E os discípulos, quando foram escrever, teriam que pegar o aramaico e escrever em hebraico. O aramaico era um dialeto com muito menos palavras que o hebraico. Menos recursos. Menos recursos. Então eles, os próprios discípulos, tiveram que fazer adaptações do entendimento das palavras. Então, por isso que a Terezinha fala, será que isso aconteceu mesmo? Então, certamente deve ter acontecido alguma coisa parecida com isso, mas não exatamente isso. É só uma questão de entendimento. Nós não podemos levar assim a coisa ao pé da letra. Ao pé da letra, né? Então, levando em conta que isso foi escrito muitos anos depois do que foi falado, a gente sabe que antes não havia imprensa. Então, os textos eram copiados. Tinha os copiadores. Tinha os copiadores. E copiador custava. Custava, era caro. Tinha muito cara que, para as igrejas, ele trabalhava como voluntário, como copiador, né? E outra coisa também que acontece e a gente não faz ideia. Uma ocasião eu dei um texto para um moço para que ele publicasse num site. Ele publicou e aí depois eu lendo aquele texto, o texto dizia assim, porque é aquela, respeite seu filho. Então ele fala textualmente sobre a mãe. Aí quando eu vi no site o texto publicado, diz assim, mãe e pai. Eu digo, uai, mas isso aqui não tem. Ele acrescentou. Entendeu? Quer dizer, então ele quis dizer assim, não, assim como a mãe valoriza, o teu pai também, e ele acrescentou. Então naquele texto, todo mundo, vamos supor, que copiou desse site, passou a copiar um negócio que estava errado. Isso chama-se interpolação. Interpolação. Né? Ele colocou alguma coisa exatamente a mais. Exatamente. Né? Ah, não, isso aqui não é assim, não. Vou corrigir. Exatamente. E isso pode ter acontecido, Geraldo, também. Isso aconteceu na minha vida profissional. Nós tínhamos um diretor e eu cuidava de um setor e o outro moço cuidava do outro setor. Aí, esse diretor foi na reunião da diretoria e ele tomou uma lambada lá, porque ele apresentou bobagem. Aí ele me chamou, ele me chamou e disse assim, escuta, como é que você escreve uma coisa dessa? E aí ele leu e disse, eu não escrevi isso. Aí ele assim, como? Aí ele chamou a secretária. Chamou a secretária, porque já conhecia a secretária. Aí a secretária disse assim, não, eu li o do Luiz. Estava diferente do fulano, eu igualei. Ela pura e simplesmente interpolou. Tirou daquele e botou no meu. E aí o cara quebrou a cara lá na diretoria, principalmente porque era um cara que não conhecia a operação, então não identificou antes de apresentar. Quer dizer, não estava preparado. Exatamente. A moça, impressionante. Quando eles começaram a brigar, eu digo assim, você me dá licença porque eu estou fora. Cai fora. Deixei os dois brigando lá. Então, realmente, isso acontece. A Terezinha coloca assim, será que isso aconteceu? E se aconteceu? Será que aconteceu dessa forma? Por isso que a forma? Doutrina é tão clara. A doutrina é racional. Ela ensina você a raciocinar, né? Não aceitar o pacote fechado, né? E dando sequência no livro da Terezinha, a Terezinha fala, Jesus ensina no templo nesses últimos dias. Quer dizer, antes da desencarnação, da crucificação, ele ensinava com a maior serenidade. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvir. Então vocês imaginam a grandiosidade de Jesus e o magnetismo que ele tinha. Todos nós aqui na Terra conhecemos pessoas maravilhosas que têm um magnetismo, uma atmosfera, um discurso, uma energia muito agradável. Imagine Jesus, o nosso governante espiritual da Terra, estava num patamar muito elevado e certamente atraía todas as pessoas para vê-lo. E dando sequência, que é interessante, os gregos que queriam ver a Jesus. Então não é os gregos, é todo mundo que queria ver Jesus, porque a fama dele se difundia por toda a Judeia. Narra João que Filipe e André comunicaram a Jesus que uns gregos que tinham ido para a adoração durante a festa pediam para vê-lo. Parece que Jesus acha que todos já iriam vê-lo quando fosse sacrificado, porque responde que chegou a hora de ele ser glorificado e é preciso morrer para dar fruto. Como o grão de trigo que, caindo na terra, se não morrer, não dá fruto, mas se morrer, produz muito fruto. Que veio precisamente para essa hora e não é o caso de pedir para ser salvo. Quando apela, Pai, glorifica o teu nome. Uma voz do céu responde que já o glorificou e novamente o glorificará. Que quando for levantado da terra, atrairá todos a si, significando isso, gênero da morte que lhe estava destinado, alçado na cruz. O povo lhe disse, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus não responde diretamente. Havia adversários por toda parte. Ainda por um pouco a luz está convosco. Quer dizer, Jesus falando ao povo, ainda por um pouco a luz está convosco. Era a palavra dele. Palavra dele. Andai, essa frase é linda, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois de dizer estas coisas, Jesus se retirou, ocultando-se deles. Olha a informação que é dada aí, né? Nós estamos vivendo num tempo horroroso. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa que hoje vive nos dias de hoje, com os problemas de hoje, com os fatos que estão acontecendo hoje, sem conhecer o Evangelho, dá dó. Sim. É por isso que se encontra tanta gente desesperada. Tanta gente, assim, sem chão. Porque, na realidade, todos nós, enquanto temos um patrimônio legal, uma estrutura, estamos bem, né? Estamos bem no pedaço. Agora, quando entramos num processo depressivo, quando entramos num processo de tristeza, o dinheiro não compra isso. Não. Quando entramos num processo de dor, o dinheiro não compra. Você vai lá para os Estados Unidos, vai tratar lá na Europa, não tem jeito. Então, não existe sustentação que não seja o Evangelho. Aí eu lhe pergunto, você, dentro do processo de dor, você tem cabeça para aprender alguma coisa? Não. Não tem. Não existe. A pessoa, nesse processo de dor, ela só se revolta. Ela não tem a mínima capacidade de raciocínio, a serenidade para pensar. O equilíbrio psíquico. Não tem, né? E sem esse equilíbrio, você não consegue entender aquilo que a doutrina espírita, que o Evangelho nos passa. Como é que você vai entender nessa hora? Então, nós temos que conhecer e raciocinar, porque uma coisa nós não podemos fugir. É o fato. Existe um fato que ninguém consegue fugir. Nós vivemos, Geraldo, 70, 80, 90. E mesmo assim, passou dos 90, a gente sabe. É aquela luta, aquela coisa. Não existe prazer, não existe. É dificuldade, dificuldade, dificuldade. É dor. Entendeu? Agora, gente, se eu não vim daqui, se eu vou sair daqui, de onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? É a pergunta que se faz. Será que tudo é essa vida? É isso aí. A existência se limita a esses 70 anos? E acabou, nunca mais vai ter. Gente, nada. Para pensar. Por que que uma pessoa nasce mais preparada que outra? Por que que uma pessoa nasce serena e a outra agitada? Atribulada. Atribulada. Para pensar. Raciocina. Raciocina que você vai se deparar com fatos. Isso existe. Isso é. Por que que uma vive na pobreza, outra numa riqueza, na opulência? E aí você vai se deparar com fatos. E se você se depara com fatos, você é levado ao raciocínio. E aí você diz assim, sabe de uma coisa? Esse cara tem razão. Deixa eu ler aqui para ver se tem alguma coisa que preste nisso. Leia! Mergulhe nesse mundo. E aí você vai começar a fazer com que todo mundo faz. As pessoas que se debruçam sobre o conhecimento espírita, elas se tornam espíritas. Quantos cientistas? William Crookes, Zollner. Toda essa turma que eu diria Lozano. Assim, tem no mínimo uns 200, 250 nomes famosos. Charles Richer, né? Por quê? Porque se debruçaram. Imagina o Bozano, ele foi numa reunião espírita, pago pela Igreja Católica, para desmascarar o que se acontecia lá. A filha dele materializou-se no joelho dele e deu um beijo, papi. Nossa, arrepiada. Qual é o cara que vai resistir isso? Agora, saindo dali, ele sai com outra opinião. Agora, como é que ele vai explicar isso para os outros? Acabamos de falar. O cara no plano espiritual vê uma coisa que... Aí ele vai dizer, não, a minha filha se materializa. Ih, meu Deus, você já alucinado. Todos esses textos, Luiz, que falam de Jesus, precisam ser relidos e reestudados. Eu sempre digo aqui que Jesus é um grande desconhecido para todos nós. Precisamos conhecê-lo melhor e fazer essa leitura discutida que estamos fazendo eu e você aqui. Nós estamos começando a dar os primeiros passos para entender a mensagem que não está nas letras. A gente tenta entender o que está entre as letras, entre as frases. E ele falou de uma forma clara, taxativa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Vai ao Pai, se não por mim. Quer dizer, está claro, né? Está claro. Entende? É o paradigma, é o exemplo. Mas o que eu vejo, Luiz, é que muita gente, aqui no Ocidente mesmo, não tem Jesus o seu guia. Nós, os cristãos, temos, mas muita gente não tem. Mas vamos pensar sobre o aspecto de reencarnação. Principalmente se são pessoas que não têm Jesus o seu guia, mas são boas. Sim, também. Né? Quer dizer, então já se convenceram em outras etapas que o bem, que é, bom. Bem é o caminho. Entendeu? Quer dizer, então nós todos poderemos reencarnar no mundo muçulmano. O Papa não reencarnou na Igreja Católica? Sim, Papa Francisco. Sim. Vai lá ver o que ele está fazendo. Ele nunca foi espírita, mas está fazendo muito mais que qualquer espírita. E uma coisa interessante é que o exemplo contagia. Eu já repeti esse fato e todas as vezes que eu falo, eu até me emociono. Naquele filme, eu acho que é A Vida de Chico Xavier, em que o ator é o Tony Ramos, que o filho de uma amiga dispara uma arma, mata o filho da outra amiga, que surgiu o livro A Psicografia entre os Tribunais, e que, obviamente, depois dessa tragédia, né, as famílias se afastaram e uma passou a não se dar bem com a outra. Claro, é até compreensível que assim seja. E o pai, revoltado com a morte do seu filho, ficou ateu, agressivo, mal-humorado, até que ele era um dos diretores da TV Tupi e o Chico vai para o Pinga Fogo. E no Pinga Fogo, ele lá e o Chico na saída olha para ele, sem ele nada dizer, pede um papel e o Chico psicografa uma carta do filho. E fazendo a identificação que só ele e o filho tinham. E a partir daí ele quebra aquela estrutura do orgulho dele e ele faz um depoimento no julgamento que para mim é emocionante, para mim é muito emocionante. Quer dizer, juiz, promotor, advogado de defesa, o público, e ele fala ao juiz, contrariando o meu desejo, eu sei que essa carta é do meu filho. Eu não sou espírita, eu não acredito no Chico Xavier, mas essa carta é do meu filho. E se meu filho pede para absolver o réu, eu peço ao senhor juiz, absolva o réu, porque é o meu filho que está pedindo. Essa carta é do meu filho. Quer dizer, ele não acredita, mas acredita. É fato, Geraldo. É fato, né? Diante do fato não tem. Não tem contestação. Não tem como, não tem como você fugir. Exatamente. Eu tive um amigo que ele esteve no Chico, e lá ele recebeu a mensagem de um filho que morreu num desastre de moto, que com 17 anos. E aí, na carta, o menino diz assim, eu fui recebido pela tia Ana. E aí, ele não tinha irmã nenhuma com o nome de Ana. E aí, ele voltou metendo pau no Chico, a viagem inteira falando mal do Chico. Quando ele chegou em casa, a mãe dele era viva ainda, tinha uns 90 e poucos anos. Aí ele foi falar para a mãe, imagina, o Daniel disse que recebeu uma carta da tia Ana. Aí a mãe disse assim, vocês nunca ficaram sabendo disso. Mas a minha primeira filha, que nasceu morta, ia se chamar Ana. Quer dizer, são coisas que não tem como, né? Isso aí são as pauladas que a gente tem que levar quando a gente quer aprender pela dor e não pelo amor. Então, nós estamos fazendo esse é um apelo. Conheça o mundo que nós já conhecemos. Eu era presbiteriano. Eu nasci em lar presbiteriano. A minha vida até os 30 anos foi fazendo evangelho no lar. A minha esposa com o evangelho segundo o espiritismo e eu com a minha Bíblia. Eu fazia questão de ler minha Bíblia. Mas adentrei no mundo espírita. Espiritismo não é crença. Espiritismo é conhecimento. Muito bom. Muito bom. O conhecimento te leva à conclusão de que a vida espiritual é uma realidade. E só se conhece lendo. Só se conhece lendo. Estudando, exatamente. Se debruçando sobre a obra. Geraldo, uma empresa que eu trabalhei depois que me aposentei, um moço lá chegou para mim, ele gostava muito de mim, disse, o senhor não acredita que o homem esteve na lua mesmo, né? Ele veio para um cara que ele confiava, disse assim, poxa vida, eu não acredito, mas deixa eu perguntar para esse cara é um cara tão bom, né? A pessoa que não conhece, ela não sabe. Muito bem, 11 horas. Luiz, suas últimas palavras. Eu hoje estou embarcando para Florianópolis e vou trazer de lá, além da saudade dos meus irmãos, salaminho e camarão. Isso é ótimo, né? Para viver bem aqui em Piracicaba durante o inverno. Um grande abraço a todos, mas eu volto na quarta-feira, porque eu tenho compromissos. E até o domingo que vem, se Deus assim permitir. Excelente viagem, excelente volta. Quero agradecer ao Guilherme também, a boa vontade, o carinho, a competência de fazer todo o programa nos bastidores aí. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.